achar um homem perfeito. Eu só queria encontrar um cara que fosse fiel, sincero, carinhoso, que me entenda sobre tudo. Será que esse cara existe? De vestido e salto alto, cabelo ondulado solto, pele da cor do pecado me deixa muito louco. Eu perco a linha e já nem sei mais qual é. Até pareço um dependente viciado em mulher. Fico de migué, a pampa observando. Eu na plateia e elas tipo desfilando. Várias curvas que te faz viajar. Usam decotes, mini saia, tudo só pra provocar. E tem de vários tipos, tem de vários sabores. Preta, loira e morena, não importam as cores. O fato na verdade é que toda mulher faz um ar tipo inocente, mas sabe bem o que quer. E usam várias maneiras e formas de sedução, que viram sua cabeça e faz perder a noção. Eu sei, porém também que nem todas são iguais. Mas vacilou, deu brecha, ela te passa pra trás. Pois dizem que a solidão é um grande castigo, mas é bem melhor do que dormir com o inimigo. É bom estar prevenido pra qualquer situação, pois nunca se sabe a verdadeira intenção. Pela frente diz que te ama mais que tudo e venera. Pela sua fala mal, apunhala, pedreja. Diz que homem nem o peça mais pra nossa salvação. Sempre existe outra mulher e uma outra opinião. Mulher, viver sem ela é embaçado, não é? Pode negar, pode falar o que quiser. Pro bem, pro mal, quero ver quem não quer. Mulher, mulher, viver sem ela é embaçado, não é? Pode negar, pode falar o que quiser. Pro bem, pro mal, quero ver quem não quer. Mulher, mulher, cada tem seus defeitos, cada tem seu valor. Umas pelo dinheiro, outras pelo amor. Mas seja qual for, você vai ter que escolher qual é a melhor pra viver com você. Toda mulher tem os seus dramas e suas crises, carícias e desafetos quase que imprevisíveis. Difícil conviver nos dias em que chove, depressões e frustrações, pra não falar das neuroses. Sozinhas um perigo, unidas um pesadelo. Reclama até uma zona, fala o tempo inteiro. Limita as unhas, se depilam, dá um prato no cabelo. Resultado até que é bom, o problema é aquele cheiro, se vê dinheiro. E aí? Sai correndo pra gastar, tem sempre uma roupa nova da moda pra comprar. Mas não tem como negar, eu só tenho a dizer. Fui com ela, pior ser ela, só não deixa ela saber. Mulher, viver sem ela é embaçado, não é? Pode negar, pode falar o que quiser. Pro bem, pro mal, quero ver quem não quer. Mulher, mulher, viver sem ela é embaçado, não é? Pode negar, pode falar o que quiser. Pro bem, pro mal, quero ver quem não quer. Certo, é questão de opinião, mas vê qual que se encaixa na sua descrição. Tem do tipo vaidosa que passa o dia inteiro admirando sua beleza na frente do espelho. Se o momento é embaçado, só quem tem é quem sabe. Encarna até com futebol do domingo à tarde. Sensível, fugaz, guerreira, carente. Vivida, sofrida, sincera, independente. Estilos diferentes que servem como exemplo. Que mulher não é só beleza, é um conjunto inteiro. E no geral a gente sabe que nem tudo é perfeito. Que atira a primeira pedra, quem é que não tem defesa? Eu sei, você sabe, mas é sempre bom lembrar que uma mulher de verdade tem que se valorizar. E só pra encerrar, eu não posso esquecer da mulher responsável por você nascer. Mulher, viver sem ela é embaçado, não é? Pode negar, pode falar o que quiser. Pro bem, pro mal, quero ver quem não quer.